nos trânsito de sequestramento aqui para Salvador. Câmbio de leste para Bequilo. Escuta do motor. Tem condições de aumentar sua razão de subida? Porque em mais 10 minutos teremos sequestramento aqui para Salvador. Negativo, você vai aqui reta seguindo para vertical, mais 3 milhas para lançamento. Tem reporta para o lançamento. Aqui na porta. Liberação e decolagem autorizada. Pistão no site, vento 100 graus, 139. Juliette, quebec no pronto para lançamento. Tempo para o último para aquele transporte. Quebec levantará 5 minutos após o lançamento. A gente reporta para aquele transporte e o estimado. Quebec levantará. Salvador, boa tarde, 6143, Rio de Janeiro, gente, a informação, Quebec. Cadê 6143, a sua identificação dessa via chegada a bordo para o nível de voo 050. Via bom, 050, após bomba é o 377, eu prossegue pelo 366. Após bom, 367, após 366. 367. 3135, chama Recife, 1-2-8-35. 2-8-35, aqui. Obrigado, mas... Mover Batiste, transfere 1-2-0-8 para o controle, grato. Quanto tempo para o último paraquedista? 5 minutos. Certo. No 4 mil. E aqui na porta gravação no 4 mil. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeu, 90 Whisky, corredor Axé, decolou da pista 17. Após o meu 90 Whisky, mantém-se em condições visuais no meu teste, corredor Axé, reporta no farol da Barra. O senhor vai até onde? Reportará no farol da Barra, é toca remetida, Veracruz. Certo. frequência o Juliette Quebequilo. Ao pousar, faça um check no seu modo Charlie e não receba. Para o nível de voo 050. Afirmo, descida para o 050, chega na margem após o estar certo do 366. 50, após o estar certo do 366, é o gol por Manter o perfil da chegada é o número 2. O senhor vai seguir um Mang 737 que também está evitando a chegada a bordo. Afirmativo, está ciente do tráfego 6143. Amanhã, novembro, as quiz que ajuste o em Salvador no 009 e receba que o senhor está mantendo 1.300 pés. Ciente, está com. Vai verificar o ajuste aqui, mas está mantendo 1.000 pés. Pode voar, tá? Bom, não é mesmo seu perfil da chegada, você é como o número 3. Informação TV. 3294, a sua identificação dessa via chegada a Mari para o nível de voo 060, após o TAP, certo 366, número 4, na aproximação. Chegando no 645, desce para 2500 pés, o ajuste no 009, autorizado a Rinaldo da Pista no 0, reporta no certo 366. Afirmativo. Autorizado, vai reportar estabilizado no 645, 1009. O Chané 6143, deixa para 4 mil pés o ajuste no 009. 4 mil no 006, 6143. Salvador, boa tarde, Azul 27118, informação Quebec, autorização Recife. Passado pela linha do litoral, que retorna para Salvador. Guardião 05 na proa do CEASA, aguardando o transferência. Autorizado então 350 para Recife, a gente decola da 10 na Puca de Amaracaju. 350 ao nível autorizado. 5525 no transponder e 1208, controle de saída. Sou azul 27, 18, posição 1. 17-9, correto, para puxar cada vez. Chama aí. Autoridade, chama para ataque. Gol no 1-66, reduza para 230, que sai como número 3. Reduzindo, gol no 1-66. Torres, Salvador, Guardião 05. Guardião 05, boa tarde. Abandone a linha do litoral, repórter da vez norte da Torre Salvador. É só para avisar o Salvador, manterá a estrada do coco. Passando 366, gol 1645, estabilizado visual. 45, torre 1895. 1895, bom trabalho. E agora, é possível pegar uma visual 366? Boa tarde, ano 645, passou 66 para 372, visual. Gol 1645, boa tarde, continue a aproximação, reporte passando o serviço 372. Vai voltar o 372. Chamou o 1-166, controle. Bom, 1-166, mantenha a chegada e descer para o 050. Ajustado 1009 no 869. 5, informa o Boeing 737 da Gol, final da pista 10, reporte quando visual com tráfego. Ciente do tráfego, informará quando visual, quando ser autorizado, pouso no pátio do Grécio, sem interferência. Gente, corrigiu 05, sem interferência com a final da 1-0, prossegue para o pátio do Graero, ajuste agora 1-0-1-9, reparte no solo. 1-0-1-9, visual com aeronave na final, 1-0. Na pista auxiliar, novamente não interfere. Confirmado o pouso, vento 090 graus, no 3 nós. Livre pouso, no 645. Afirmativa, após ITAP, Serra Vita 366, gol no 1-66. ITAP, Serra Vita 366, obrigado. Gol 1-66, desça para 4.000 pés, ajuste 1-009. 4.069, 1-66. sem condução, vou controlar. Aos 29, livre corte, guardião 05. Voo 969, após o tráfego da companhia na curta final, autorizada a alinhar e manter, preparando para a decolagem imediata. Voo 969, companhia, e mantém, preparando para a decolagem imediata. Sana 6210, aciona a identificação autorizada a chegada Mari, desça e mantenha o nível 050. Aguarde. Voo 1166, completa a redução para 1809, segue para Furão Choné, 7 milhas à sua frente. Reduzindo, 1166. Portanto, 3844, está passando 060-060. Enche, o São 3894, desça para 4 mil pés, o ajuste no 009. Estabilizou, passou o 366, 6143, vou chorar. 6143, completa final, torre 1895. 295, boa. Voo 1166, desça para 2500 pés, o ajuste no 009. Autorizada final RNAV, reporta serviço 366. Vai reportar no 66, desce 2500, voo 1166. Guarda. Channel 6143, pouso autorizado, pista 0, vento 090, grau 09. Repouso 0, 6143. Voo 1869, decolada aos 32, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, voo. Sede, Gol 1869, você escuta Arbor 1. Voo 1869, contato radar, suba para 360, saída Arbor 1. 360, Arbor 1. 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, Confirmação para o apito do lado direito, está funcionando, 6143? Da esquerda funcionando a PAP. Ok. Cavaleiro Gol 1166, passando 372, boa tarde. Gol 1166, boa tarde, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando. Ou 1869, autorizado da presente a prod de Elefa. Direita, sua aluna, 2169. Direita, 2169, 6143, boa. Genaro 6143 na porta, boa tarde. 43, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3. Firmo? Isso mesmo, Alfa Juliette, portão 3. Obrigado, eu tinha entendido 6. 3. Ok. Tele 6210, autorizada para o Odisseia Vitor 366, indecisa para 4.000 pés, o ajuste é 009. Positivo, 4.000 pés, 1166, solo 37, chame solo 121, decimal 9. 219. O sábado, gol 1166, livrou. 1166, táxi Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette 08, 1166. Tené 6210, autorizada final RNAVE, o ajuste 1009, reporta estabilizado. Autorizado final da RNAVE, chamada estabilizada, com 1960062. O 1869, Recife, 1260, alterna 128, décima 8. 260, 228. Salvador, 3894, baixar para lá. 3894, boa tarde, depois autorizado, pistola 0, vento 090 graus, 119. Pelo cruzo 10, tanto 3894. Salvador, boa tarde, azul 2718, pushback estacionamento na posição 1. Autorizado, chamar o táxi. Autorizado, chamar o táxi. 894, solo 41, na direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. 3, 2, 9, certo, 3, 2, 9, 4. Fala Salvador, boa tarde, são 3894 na época. São 3894, Alfa Juliette, portão meia dúzia. Alfa Juliette, meia dúzia, está 3894. Sou 6290, final aí, né? Torre, 118, decimal 95. 1895, boa tarde. Salvador, boa tarde, final 6210. Chanel 6210, boa tarde. Pouso autorizado, pistão 1-0, vento 120 graus, 129. Pouso autorizado, na 1-0, Chanel 6210. Virgino 6210, vento 0, 90 graus, 129. 090, senhora, confirma. Afirmo, 090. Obrigado. 1-0, autorizado a decolagem rumo para o Nordeste, vento 090 graus, 129. Informo Airbus 320 da Avianca na final da 1-0. Oceaner 62, 1-0. Informo helicóptero tipo esquilo decolando dos fãs auxiliares. Não interfere com a sua aproximação. Guardião 05 confirmando PAB padrão. O piloto em comando, por gentileza. Ricardo, local? Local. Graças. 5, ajuste 1-0, ajuste 1-0-0-9. 1-0-0-9 ajustado, via Índia, chama a torre 18-5. Obrigado e até a próxima. Rodião 05, né? Assuma na proa de buraquinho, chame controle, 120, decimal 8. Proa de buraquinho, para controle, 120, decimal 8. Grato, até o retorno. Salvador, boa tarde, azul 2718, ponto de espera. Pronto, visual, aeronave da final. Azul 2718, boa tarde. Após o tráfego autorizado alinhar e manter pista na zero. Posso colega ali, manter pista na zero, azul 2718. Controle, o guardião 05. Guardião 05, controle, prossiga. A sua escuta, a proa de buraquinho, prosseguindo pelo litoral norte. Enche a 510 na escuta do controle. 510 na sua escuta. Direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. Boa tarde, Panamia. 2190, Alfa Juliette, Portão 4. Alfa Juliette, Portão 4. Linha do litoral, 500 pés, não interfere com a sua decolagem. Decolagem autorizada, pista no 0, vento 0, 90 graus, 1 no nós. 2798, decolado 247, controle 1208, mão voo. 1208, boa noite, 2798. Controle Salvador, muito boa noite, azul 2718, passando 1400, Fuca. Azul 2718, contato radar, suba para o 350, saída PUCA. 350, saída PUCA, 2718. Salvador, Papa Romeu, November Oscar Whisky, de 510, corredor Vera Cruz para o regresso, Salvador. November Oscar Whisky, acionado 0195. Afirmativo, 0195. Enche, mantém os corredores visuais de Salvador, no 1500 pés. Reporta tarifa ingressando no corredor Interlagos. Vai manter condições visuais nos corredores, reportará tarifa para ingresso no Interlagos, novembro, nosso clipe. Controle o Guardião 05. Prossiga. Guardião 05, de retorno para Salvador, pela Estrada do Corvo. Ente, o Guardião 05 agora transferência de comunicações. Guardião transferência 05. Guardião 05, torre 1895. Torre 1895, grato. Qual era o via? Outro Zulu 44. Dael Leda Seguro. Dael Leda Guardião 05. Da presente, autorizado direto, pátio do Graero, ajuste agora no 09, reforço no solo. 09, da presente, autorizado direto, pátio do Graero, formado solo controlado 05. Azul 2718, Recife 12545, alterna 2685. 2545, 2685. Boa tarde, Azul 2718. Olha, November Oscar Whisky no travé de Paripa, ingressando em Interlagos. Isalco no 7? No 7, senhora. Para ingresso no circuito, torre 1895. Está presente e vai ingressar no circuito e transfere para 1895 com a torre November Oscar Whisky. Salvador, é o Papa Romeo, November Oscar Whisky, 1510, com a proa da final, para ingressar na final da 1-7. Papa Romeo, November Oscar Whisky, em curte da presente autorizada final 1-7, aguardando autorização de voo. Curtando da presente para a final da 1-7, November Oscar Whisky. Siga Charlie Alfa Tango. Gente, Charlie Alfa Tango. Confirmando que será estacionado 0170. Romeu November, acho que isso, que está pelo estado. Todos autorizados, pistão 7, vento 090 graus, 129. Lima e pouso no 7 November, Oscar Whisky. Charlie Alfa Tango. Fatango, reporta visual com o 7. Reportar visual com o 7. Enter. Ariel Fatango, na Proto Ceasa, reporta visual com o 7. Vai reportar a visão como 7, tá? Track, reportará livrando na ótica, não lembro. Oscar Whisky, ciente ao estacionar, frequência livre. Eu passou através de Barito, está na vertical do estado do subúrbio, prova da rotatória, visual com o campo. Gente, torre, 18 decimal 95. 1895, grato. E boa tarde, Papa Romeu, Tirafa Tango. Papa Romeu, Charlie Alfa Tango, autorizado final 17, reporte curta final. Autorizado final 17, vai reportar na curta final, grato tanto. Salvador, boa noite, é o Gol 966, com informação, Romeu. Gol 1966, aciona a identificação, autorizado a chegada a Mari, desse mantém o 050. Chegada a Mari até o 050, a gente pode levar para o Vitor 366, ou 368? Autorizado, Vitor 366, o Gol 966. 366, então, obrigado, Gol 966, desse canal 050. Leda, seguro, aciona 546 e o controle 120 desse mal uso. Vou com o nome agora. Fechamento correto, sempre pronto. Coisa na pronta. Guardião 05, prossiga. Guardião 05, afasta por quantos milhas? Guardião 05, ciente, vamos um tráfego na... Final 17, êxito 090 graus, 119, pode para o solo. Charlie Alfa Tango, formação de tráfego, helicóptero, decolando do pátio do Graé, aguarde para a realização de pouso. Aguardar a decolagem do guardião, o Papai Romeu, Charlie Alfa Tango, está na curtíssima final. Água da autorização de pouso. O Guardião aguardará o pouso da nave para prosseguir na data. Gente, Charlie Alfa Tango, autoridade do pouso, puxando 7,080 graus, no 2 Charlie. Então, o Papa Romeu Charlie Alfa Tango já vai livrar hoje. Já está passando, solo para o Zuno 1 no ONU, no corte para frente dele. Então 05, vento 080 graus, 129, reporte para o solo. Volta na fora do solo, guardião 0. Guardião 05, decolado ao 1-1, para Nordeste, mantém escuta. Mantém escuta. Você é livre, Charlie Alfa Tango? Salvador Gol 1645 para o táxi, 37 a bordo, alternamos a Leão com 4 horas. Confio no P.O.B. 1137. Autorizado, agora 645 à direita, sexo é Índia, ponto de espera da pistola 011895, QNH 1009. Autorizado, à direita Índia, ponto de espera da pistola 011. Salvador Gol 2184, gate 08, gente do Atis, autorização, Fortaleza.